Atravessou o circuito do separado 25.0010, até estabilizar. 2.500, comeu e... Esse vai remontar estabilizado. Aproximação, reduz a velocidade para 2009. 209, 3258. Enquanto vai ter através do pensamento, curva esquerda pela 030, limite aqui da Mike 105. Esquerda 030, limitada aqui da Mike, tem uma centena aqui, número 6258. November 1008, 4-7-1000. November 1008, pop the descent to 1,000 feet. November 1008, pop the runway in sight. Roger, I will report the runway in sight, November 1008, pop. November 1064, the runway 39er, locate the next X-ray at your right to contact 121-9er. Okay, and we'll vacate it to right 121 decimal letter. 1-3-2-4, we're going to start for 1008 Papa, I have the airport inside. November 1008 Papa, contact tower 1185. Roger, I will. November 1008 Papa, tower 1895. Bye bye. Salvador Tower, November 1008 Papa, 6.7 miles to the northwest, and I have the field in check, descending to 1,000 feet. November 1008 Papa, Approve it, final for Lane 10. Roger, we'll report final for 10, November 10087. Tower, November 1008 Papa, you have someone with a very bright laser light at my position, 4.1 miles to the northwest, shining into my cockpit. Roger, a laser on to the northwest, yes? That's correct. I'm on the... Roger, we report it. Roger, thank you. 0 wind, 140 degrees, 06 knots. Salvador, November 1, 0058, approximately 3 miles to 10. 3258, aeronave é somente oportuniza na final. Fique atento. Tem, 3258. 3258, complexo estimado 7, vai ter o número de estimado 95. 1895, 3258. 1-0-0-8 southbound, the ground is 42, Vaki taxiway Delta in contact 121-9. Reportar pista livre, tá? 3858. Observador, voo 2043, constelar no zero, pronto. Voo 2043, senhor Isabelar, e manter a pistão no zero. Falei, manter no zero, 2043. Voo 2096, acione identificação. Autorizando a chegada a mar e desça a via para nível de voo 190 inicialmente. Chalamé 310, voo direto para a Ajuda 366 e desce até 4 mil pés. Venegar é 013. Voo 096, volta para nível de voo 050, voo 1096. 0096, apenas confirmando o risco de voo 050. Falando 52, Correio Salvador, 1199. 098, boa noite. Boa noite, chegou 2043. Gol 2043, contato radar decolagem, suja para nível de voo 360 via CDL. 360 da EL, 2043. Lá de aproximação para o Salvador, informa-se Salvador para instrumento, 1.300 de teto, 4.500 de visibilidade. Leva 390, vista para 2.500 pés, autorizado, R9, reporte estabilizado. 2.500, reporte estabilizado. 3.66. A Sinop divulgou na 066, mantém chegada até o estado, até o estado, até o estado, 366. Gente, copiado, obrigado. Foi na 096, dentro da 4.010. Sucesso com 2.3, confirmado? Afirmativo, QNH 10013. 4.063. Lube 043, chame centro Recife, frequência 125.1, Atena 126.0. Segunda linha 0, 0. Cuidado, chama para ingresso em Nicolás. Controle 159, controle 1 mais Fox decolou para nós, processo. Galaxy Fox, reporte visual com Rimal. Tranquilo, vai pousar no LC a reportar a visual, Fox. Corrigindo, Lima, Galaxy Fox, reporte visual com Serra Índia Quinta. Reportar a Fox. Coluna 096, número 2 de aproximação, reduzindo o site para 2209. Já está mantendo 2209, o 096. Chegou na 096, segue o tráfego 209 milhas, com 2190 de grade speed, vai seguindo como número 2, e eu sou para 2500 pés, reporte estabilizado. 2500, depósito estabilizado, né, Renato? Boa, 9096. Autoriza na 0, chama a torre, no 8, do sinal 95. Chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a torre, chama a Vai, pode ser na torre número 8 do sinal 95. Lima, mas pode corrigir o seu da coordenação. Corre, Oceana 6310. Prossiga. Ah, tá chovendo sobre o campo? Negativo. Assim, uma chuva leve, passageira e a pista molhada. Pista molhada, obrigado. Zero nove meia, chame o torre no 8, do sinal 95. 18, 9, 5, 1, 0, 9, 5, boa noite. Avistou com 580, 6310. Cliente. Salvador, uma boa noite, voo no 096. No 096, chame visual com o campo. Chama lá visual. Chama 3-0, sala 06, libera direita, sala 219. 219, confirma? Confirmo, 219. Visual, voo no 096. 096, voo pela pista no 0, vento 090 graus, 92, pista molhada. Pista molhada, livre, pouso. Pelo 09, para a direita, 209. 209, direita, gol no 09. 1, 2, 1, 2, 1, 9.